5, alterando 5 anos, alterando White. Mantenha o nível de voo 100 e a saída São Bruno. São Bruno até ao nível 100, voo 1620, sem restrições. Você para 2000 pés, que nos dá 1017. Sem restrições, desce para 2000 pés com 1017, voo 1620. Oceana M3, 2-1, decolagem autorizada. Pista 1-0, vento no 3-0 graus, 0-5 mais. Vento na 1-0, 3-2-1. Informação, traço de posição de 0 de Nanomilha, último oeste, em alta 172, faz nível de voo 075, em subida 190, com o número 20. Centro, traço de queda, voo 620. Passa de posição de 30, informa o traço de posição de 2 horas, 10 horas 9 milhas, rumo nordeste, é um bando 738, faz nível de voo 070, em descida 2000 pés. 2230, tá, a gente está com o tráfego da TQS. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 321, decolou. E a 321, contato radar, está para o nível de voo 360, e o Santa Coruno? 360, via Árvore, não pode voar Árvore. E a 321, não tem perfil de sair da guarda. Vai manter e aguardar, é a 321. Fogou na 659, nós estamos com o fogo agora 1-5, hora para dizer a informação, aqui é 5 milhas aqui. Gente, reporta o teste de energia na 659. 659. E H1-017. Direto para 3-4, 3-4. Sem restrição, 3-4. 3-3-6-7, reduz a velocidade indicada para 2-2-0-9. Reduz agora 2209, tá com a gente fechando. Fernando, a flor de linha do gol no meio da aprovação. Quente. 3-7 completa redução para 2109, vai ter como número 3 na aproximação. 2109, tá com a gente fechando. Autorizado, pistola 0, vento no 3-0 grau, 0-5 mais. Nível de colagem 2-0-0-9, é 1-0. Estou aí, Salvador. Muito boa tarde, gol 1-8-8-4, pronto, pode ficar na 1-0. Gol 1-8-8-4, autorizado, linha E, manter pistola 0. Autorizado, linha E, manter pistola 0, 1-8-8-4. Gol 1-8-8-4, após a decolagem, suba e mantenha nível 0-9-0 e até 3-0 mil acelerador. Distrito 090 até 30 mil escalador, gol 184. 9 decolados 3-1, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tomada. 60, autorizado. Positivo, mais um no Williams, cuidado 3-8, né? Inclusive solicitado devido à turbulência no 3-6. Gente, no sequência de voo consta 360, aguarde a coordenação com o centro, nível 380 condicional. Polícia Amador, mandou, boa tarde, voo 2009, passando 1600, nação voo. Voo 2009, contato com a base, voo de observação, voo no transição coral, nível 240. Deviação, coral 240, vai subir 2009. 3-1-4, aguarde a autorização para assinar o ILS, mantenha 3-1-4. A circunagem é autorizada nível 380, agora cruza o nível 150, chame Recife 1235, contorno 1251. Autorizada nível 380, agora já cruzamos o 150. Passando Recife 12835 no primário, 125.1 no secundário. Voo, no nome é circular. Olá, no nome é circular, né? Ah. Isso, então, 0, voo no 884. A 314 inicia, descendo velocidade para 1909. 1.7387 com 1.70 de ground speed e passa no zero. Chame sua frequência 198, decimal 95. 895. Então, 3367, vibração a meta de sequenciamento, mantenha a proa 215, limite o localizador. Mantenha a proa 215, 3367. Pistão 0, vento 1, 0, 07 mais, pistão 0, molhado. Sente nervoso na pistão 0, gol no 620. Gol no SS4, decolado 34, chame controle 120, decimal 8. 1-2-0-8, pulando 8-4. Oscar do Esquilo, contato 5-4 milhas a norte de Salvador. Salida 2-2-3-0, chame Recife, 1-2-6-0, alterna 1-2-8, decimal 8. 1-2-6-0, 1-2-8-8, 2-2-3-0. Então 3-3-6-7, segue para a posição de 11 horas, 8 milhas, agora passando o Puma, com 2-2-0 de ground speed em redução. Retiro 1-0-4-8. Salvador será 1-0, pista 1-0, vento 1-0-5 graus com 7 mais. Tem chuva no momento. Salvador, voo 184 decolado, aguarde o voo 184. A 3367 com a esquerda para o 185 a menor limite. Esquerda 185 da 3367. Qual é o motivo da energia agora, minha doutora? Desestabilizou na curva. Gente. Esquerda para o 140, desce para 2000 pés de forma estabilizada. Esquerda 140, 2000 pés de forma rápida, 3367. Volão 834, contato rodar, projeção da PUCA, nível 230. PUCA 230, confirma o número aí, 3190. Tudo mantém nível 230, volão 834. Direto para 230, volão 884. Lênia 314, chame sua frequência 198, decimal 95. 2-9-6-3-4. Motor de Salvador é o gol número 0, arremetida. Bola 620, retração na metro de sequenciamento, curva esquerda para o 350, seu limite, a magnética de cima, 1-9-5-0. Confirma esquerda, qual é a proa? esquerda para o 350, vou no meu 20. 350. E a magnética, 32? Magnética de Simbra 160. Simbra 160, sim. Aluna 048, chame final pela de frequência 199 decimal 8. 1988-0048. Escuta nessa frequência. Tirando 5 números já. O 48, se o senhor tiver interesse, a gente pode liberar o senhor para o FD de 40 milhas de Salvador para poder descer e entrar em condições visuais. Chama Centro Recife, frequência 1260, alterna 1260, decimal 8. 260288-6321. 1209, chama Centro Recife, 1280, decimal 35, alterna 1251. 2835251, alterna 2009. 1620, curva esquerda para o 280. Esquerda na 280, gol no mesmo 20. Localizador de Zonca 3367. 3367, chama-se de Salvador, frequência 1-9-3-9-5. 048, curta direita na proa 145, limite 20 milhas nesta proa. Vou confirmar, você está amanhã, está no 0-7? Tá, eu estou no 0-7.8. É, tirou no B20, obrigado. Aluna 620, curva esquerda para o 225, limite o curso do localizador. Esquerda 225, limite é o curso lá que o gol no 620. 2-0 para o localizador, curva esquerda para o 145, informe estabilidade. Esquerda 145, para o Lock, reportará estabilizado 1-6-0 Gol. Direita esquerda 140, 1-6-0. Esquerda 140, 1-6-0. Alto Cabo Chiquinho, desça para 4-6, na frente de Pelô. Atraliana, só pode ser o Lock, o Cabo Chiquinho, 1-0-7. Lomagem 048, até deixado de esquerda para o nível 050. A 3367, solo as 42, nível direito, chame 121 da décima 9, confirma as condições da pista. Agora eu chamo com frequência 198, decimal 95. 1995, o 610. 2, Salvador, é o voo 1610. Deixa eu manter um ponto de espera, deixa na minha dúvida. Salvador, é o voo 1610. Anima 2-0, continua por cima, salva as direções de cruz, ajuste no 0, 1-7. Continuando com 1-0-7 agora, a atualização 1-0-0. 3-5-7, decola das 4-4, chame 51, 1-0-0-8. 0-1. Olhe, Salvador, boa tarde, eu tá 3-5-6-7, tá, prefiro seguir da meu pé. 3-5-6-7, contato radar, se você sair da Boro 1, nível 3-6-0. Amor 1-3-0, tá 3-5-6-7. Boa tarde, desce, mantém nível 070, via chegada BOF, ajuste 1-0-7, em redução para 2509. Positivo 2509, será o 9-9-7-7. Atenção, curva esquerda, recuperação na máquina de sequenciamento, curva esquerda para 2-1-0, seu limite é o localizador. Esquerda 2-1-0 de proa, limitado para o localizador, acima até 4.000, boa, curva. Correto, a curva esquerda, reautorizado 3-1-0, ajuste, permanece 1-0-1-7. 3.000-1-0-1-7, curva. Pastor 3-1, escuta do controle. Serviço número encerrado 62-1010 de Salvador. Chame o controle da Aracaju, frequência 120-3. Já 300 e repasse para a mudança de regra de procedimento para a fuga. Cinema 227, autorizado ele é manter o pistão no ar. Azulado 048, informo que está ingressando no espaço aéreo Golf no momento, a altitude está a critério. Azulado 048, serviço radar encerrado a 40 milhas noroeste de Salvador. Controle. Eu frequência 1895. Zé Daniel, eu mantei pistola zero. Eu mantei pistola zero, já era metade. Falei 231, decolada 51, chamo controle 1208. Via saída Momo. Transição da TAP. combustível vai manter 3 mil pés, saída mão pressão VATAP, retifica que não cumpre o gradiente superior, passarela 2231. Gente, mantém 3 mil. Vai manter 3 mil pés, 2231, passarela. Com 3567, chame Recife no 260, até a 928-8. 3567. Canal de instruções, chame a rádio Soro, 931-293. 931-293. 231, tem condições de curvar a esquerda para o 090? Hostil, esquerda 010, 2231, passarela. Vestido para 010, limite uma travessa para por 15 milhas. Autorizada a estação até o nível 180. Esquerda 010 até 15 milhas e sobe a 180. Confirme sem restrições, passarela 2231. Esquerda e mantém nível 180, 2231. Vai subir e manter 180 sem restrições, passarela 2231. 0020 graus, 07 mais. Palmas 97, vai necessitar um pequeno desvio pela direita. Qual a próxima matéria por conta de milhas superar 9977? 340 por 20 milhas. Gente, esse grau 9977 autorizado, desvio da direita, reporte quando tiver condições de curvar a esquerda na frente pelo outro. Você vai reportar quando tiver condições de curvar a frente pelo outro. A saída 223, vamos curvar a esquerda na proa 350. A esquerda 350 tem uma formação grande, a nossa. O 2231 se autorizar, mantém a proa. Sim, então mantém a proa 2231. É, mantém a proa 2231. Assim que superar um tráfego de esquerda em altitude, será autorizado retornar a saída 2231. Sim, 231, passarei. 21208. 208, né, 327. Centro Recife solicita que venha para o Dobson. Delta, Oscar, Gosto e Rainha Forma. Ok, direto do Dobson, 6227. Controle Salvador Vantagem, Chinaminha 327, transferindo, decolado para o Noral. Chinaminha 327, contato radar, subagência Coral no Bravo, nível 180. Coral no Bravo, via 180, Chinaminha 327. Controle 9977, tem condições de voar na frente pelo ano. Voltando, grau 9977. Modelão. Para ser autorizado, passaria 2231, curva esquerda para o 340. Passaria 2231, dá presente com a prova para barreiras? A ideal seria 300, senhoras, mas não tem condição de curvar nesse momento devido a formações. Eu passaria 2231. Gente, passarei o 2231, está 1-0 milhas ao norte do Salvador, já com a sua navegação, autorizar desvios neste setor, eu posso não tiver condições de errar para o de barreiras. Afirmativo, então no momento para o 340, reassume a navegação e desvios e reporte com as condições de para o barreiras no 2231, passarei. Mas eu fiquei para o localizador esquerda, 1-0. 1-0, reporte, operador, conseguiu. Sete, após pelo autorizado 2000 pés, ajuste chama 017, informa estabilizado final ILS. Pois não, após pelo 2000 pés, vai informar estabilizado ILS, será 1977. Salvador, frequência 198, decimal 95. Vai 198, ala 5, Gorfio. Tomamos até agora, seu Gorfio. Tomamos o Gorfio, é parte do autocão. Vamos lá, Gorfio. A gente achou o Gorfio e foi autorizado. Pistona 0, vento 1, 0 grau, 0,5 mais. Foi autorizado 1-0, Gorfio. 5-1. 1-2-2. 235, 125, no Xanar 6227. Grau 9970, inicia a redução de velocidade 1,80 nós. Segue um Charlie 208, agora passando Cimbra com 1,20 de ground speed em redução. É o 9977, iniciando a redução para 180 nós. Trole passarelo 2231, agora tem condições de voar direto para ele. Foi direto da Luiz, passarelo 2231. 2231, passarelo direto para eles. Salvador, Azul 698. Azul 698, desça para 4.000 pés via chegada Bomédio 1, ajuste de altímetro 0,7. Desce para 4.000 via Bomédio 1, ajuste no 0,7, o Azul 698. É, pode liberar a restrição de velocidade, voar na pré de Azul 698. Salvador, restrição de velocidade, Azul 698, mantém a chegada lá. Até a chegada, 6998. Grau 9977, ano 3, frequência 198, decimal 95. 1895, 9977. Então, hoje conseguimos salas 1900, fica direita via Eco, chama do GDL, depois vai chamar 1209, salão. 0998 autorizado para o EDTAP. Autorizado para o EDTAP 10-4000, o azul 698. Chilena 327, o controle IAS autorizou nível 120 na Prodio COVID. 120 na Prodio COVID, 327. Chama o controle de alto frequência 120 e 1. 201, a cancelando a restrição de índio e ETAP, justo no 017, informe estabilizado. 2000 ao 1017, cancelada a restrição em ETAP, reportará estabilizada, azul 698. 2000 autorizado, Lida, 6355. 2000 cruza com 2008, minha 355. 29 direita, 5 milhas atrás. Sim, minha 355, 300. Autorizado, alinhado e decolado, pistola zero. O ventilador 0 graus, 0 menos. Autorizado, alinhado e decolado, 0 graus, 4778. Chame o controle, 120, deixa uma luz, 308, obrigado, uma boa tarde, tá, 4778. Controle Salvador, boa tarde, tá, 4778, decolado na sua escuta, Puca, Aracaju. 4778, contato rodar, subazinho, saída Puca, nível 270. 270, saída Puca, tá, 4778, solicitando a prova de Aracaju. Autorizado Puca, direto 4778. Autorizado Puca, tá, 4778. 0097, ponto de espera, retorno 0, ponto. 1097, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, mantenha o ponto de espera. Telemetria 355, chame centro Recife, 1-2-2-3-3-5, hotel 9251. Sim, mantém, 0097, 0097. Isso, 2197, autorizado decolagem em pista 10, vento 90, 0 menos. Sim, decolagem pista 0, 10. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 4423. Então, 4778, chama Centro Recife, 925, Oceano, 925, 45. 2025, obrigado, uma boa tarde, essa 4778. Alô. Era 97, decolada 18, chama o controle, número 028, alô. 208, uma ótima tarde. Salvador, 3055, decolou na forte, perdão, ação voa. 3155, contato radar, sobre a via saída São Roma, nível 320. Via saída São Roma, só para isso, 9555320. Azul 4433, correction, azul 4423, flying direct to Alaska. Direct to Alaska, 4423. 423 correction. Initially fly direct to Abu position, Abu position. So direct to Abu, azul 4423. 3155, centro Recife, autorizou a prova de morte, Ivan. Ótimo, na presença, centro Ivan, 55 graus. Contact 0 6 center frequency 1260, enable 1280 decimal 8. 1260 and 2882. 1260 decimal 0. 2260 and 2880, thank you.